Eita. Negativo. Vai exatamente ao nosso direito. Certo, está livre de desvio pela esquerda então, vou no 233, subindo para o nível 360. Após desvio, vou direto a left. Após desvio, alerta, gol no 233, mais 10 milhas só já, até. Certo. Rio 5973, chama agora Recife, frequência 125.45, alternado 126.85. 2545, alterna 1025, grato, bom final de semana. Com 233, agora tomando pro de alerta. 7, gol no 233. Salvador, muito bom dia, azul 2704, Pantifera da 1-0 para. O ajuste no 0-1-7. E aí, para 2017, autorizado final da X-Ray, da 1-0-0-9-2. Como que as condições de campo, 800 pés de teto, 5 mil metros de visibilidade, sem chuva no momento, uma pista molhada. Obrigado, obrigado, 0-9-2. Uno 233, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 128.60, boa. Uno 2704, autorizado decolagem 1-0, vento 170 graus 8 nós. Decolagem azul 2704. Azul 704, decolou aos 3 horas, chame controle, 1-2-0-8, bom voo. 08, obrigado, azul 2704. Controle. Controle Salvador, bom dia, azul 2704. Bom Friso 2704, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 350. Via nível 350, Friso 2704. Salvador Azul 2704. Sul Azul 2704. Desvio à esquerda, proa 045 por 30 milhas. Formação em Puca. Escolha um desvio para a esquerda, Azul 2704. Aguarde coordenação de uma aprovada frente. Excelente, obrigado. Azul 2704, centro autorizou direto Romeo Fox 018. Estou livre de sua informação? Aguarde. Salvador, TAM 4753. TAM 4753, ação identificação via BOF, desça para 4000 pés, o ajuste 10107. 10107, desça para 4000 pés. 4.500, informação 9.0, 4.700. Salvador Azul 2704. Prossiga. Afirmo, está mantendo a proa do Romeo Fox 018, Azul 2704. 7, Azul 2704, suba para o nível 350, aguarde transferência. 2704, obrigado. Gol 1092, estabilizando no ALS da pista 10. 1092, completa o final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, bom dia. Oi, Diego, 1092, final ILS 10. 1092, que legal, 017, já visual com a pista? Afirma, visual. Já do pouso 10, vento 180 graus, 9 nós. Autorizado pouso 10, gol 0092. Fala, pista molhada, não fala sobre o campo. Gente, 092. Gente, mantenha o ponto de espera, Rio 5975. Amatei. Sete. 704, chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45 e alterna 126, decimal 85. Azul 2704, chame Recife, 125, decimal 45. Azul 2704, controle. Digo 975, autorizado alinhar e manter a pista 10. No solo aos 39, libera a direita, 1219 solo. 329. O 092 poderia confirmar a chamada da pista? Não, não, querido. É, está na respeito da escorregadia ou não? Vimos, se encontra molhado escorregadia. Escorregadia não, mas está onda. Gente, obrigado. 092, 1219 agora com solo. Bom dia. Bom dia. É bastante, né? Estão do lado. Sim. 975, autorizado, decolagem no zero, vento 190 graus, 109. Espera pronto, passarei do 2223. Tá Correio 223 autorizado. A linha E mantém, fica 1-0. Ali mantém o 02223. Controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato radar decolagem, subiu para o nível 350 via Momo. 350 via Momo. Eu vou passar de varmos para o de frente, senhor. Somente foi Cogbo, o Rio 5975. Cogbo, segue lá, fita. A 4753 está autorizada ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. Para 2.000 pés, ajustado no 097, informará a cabine. Rio 2223 autorizado, decolagem 1.0, vento 190 graus, 1.09. Autorizado decolagem, 2223. 981, poderia ser minha identificação via BONF, vista para o nível 050. Decolou aos 43, chame o controle Salvador no 208. 208, boa. Informação, senhor. O Rio 5975 confirma para o norte? É, deve ser para o A20. É quase para o de frotinho mesmo. Aproximadamente 40 milhas. 7, cubra a direita na Pro 020, aguarde coordenação com a Recife, Rio 5975. 75, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2223, decolou na sua escuta. Passageiro 2223, contato radar na decolagem, suba sem restrições na saída da Arbor 1 para o nível 180. Sem restrições na Arbor 1 para o nível 180, 2223. Autorizado, TAM 4753, informe estabilizado. Informará estabilizado, vai voador. Vitória Azul 49 Turbo? Prossiga Azul 49 Turbo. Eu estou livre de desvio Azul 4981. O Rio 5975 foi direto para ti e chame agora Recife, frequência 125.45, alternado 126.85. 2545-2085, muito obrigado. Autorizado 3453. 4753. Completa final, chame a 2 Salvador, 118.95. 118.95. Oi Salvador, bom dia, Azul 2783.00. Fazer como se esperam, Azul 2783. Mantém. Torre Salvador 4753, final 10. Então 4753, confirma o visual, contigo? Afirmativo, visual. Excelente. Autorizado ponto, pista 10, vento 190 graus, 10 nós, de forma pista úmida e sem chuva sobre o carro. Para ciência da solução, então 4753. Descida para 2000, né, para passar no retorno? Afirma, descida para 2000, azul 4981. Ali mantendo no 0273. O solo ao 52, libera a direita, chama o solo Salvador, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Ao livrar 1, 2, 1, 9. Lima. Temos um 9, autorizado 7, na direção para ingresso. Azul 2783, autorizado. Decolagem no zero, vento 190 graus, 109. Livre decolagem da 10, azul 2783. Azul 4981, mais quantas milhas nessa prova? Aproximadamente 5 milhas de primeira cobradora no 3, decolou ao 5-4, chama o controle de Salvador, 1-2-0, deixa uma hora. 208, azul 2783, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 2783, decolado, Arboruno. Azul 2783, bom dia. Contato radar, suba para o nível 160. Está livre das restrições da Arbor Uno. Uno 60, livre de restrições, azul 2783. Fatal Alfa 9B, confirme, tu pode ser? Entende? Passarei do 2223, vou ir direto conquista da presença. Direto conquista, 2223. Estrela azul 2783, solicita desvio à direita por A300 por 10 milhas. Autorizado desvio pela direita, azul 2783. 2783. Patrão Eco, azul 90, decolou 5-6, mantenha 1000 pés no corredor axé, aguarde transferência para o controle no farol da barra, no farol de Itapuã, confirmando. 1000 pés no axé, aguardando transferência até o farol de Itapuã. 2783, após desvio, vou ir direto ao Arbor. Após desvio, o Arbor é 2783. Tango Ecos, Luma Vembe, chame o controle agora em 120.8, mantendo 1000 pés no corredor, chata liberação. 1208, Salvador, Novembro. Bom dia, Zulu Novembro, é com o Zulu Novembro, bom dia, suba para o meu pé no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Vou no meu pé e já é informar no Fora da Barra. Outro 981, completa sinal do procedimento, chame a Torre Salvador, 118.95. 18.95, estabilizando o Zulu 4098. Controle Azul 2783, solicita Elefa. Autorizado Elefa, Azul 2783. Direto Elefa, Azul 2783. 4981, Quenegal no 08, reporte visual com campo. Vai reportar 4981. Visual Azul, 4921. Teste atrasado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós, Quenegal no 08, pista úmida. Falei de 2223, chame em Recife agora, frequência 128.8 e alterna 126.0. Recife agora em 1288, alternando 1260, passarei do 2223. Confirme, há quantos pés eu visto na pista? 500 pés, 500, 600 pés, 4981. Obrigado pela informação, 4981. Silva, seu chamado de pouso. Salvenda está estimando o pouso para 1215. 5, 1, direto ascendente para 105. Copiado, 1, 2, 1, 5. Geral 9970 em direção à Índia. 9970, autorizado a linha de decolar 90, vento 80 graus no 4 nós. É o 9970, veículo ao 06, chame o controle, 1208, alô. 1208, cidadão 9970. Geral 9970, bom dia, contato radar decolagem via Momo, suba para o nível 340. Via Momo para 340, geral 9970. Aqui na nossa saída nós temos uma formação. Nossa proa ideal seria para evitar a proa de Cogbo. Seria possível coordenar? Autorizado, direto Cogbo, Sideral 9970. Quando está presente, obrigado. Federal 9970. Azul 2783, chama agora Recife, frequência 118.8 e alterna 126.0. 288, 1260, 2783, bom dia. Dia. 9970, chama agora Recife, frequência 125.45, alternado 126.85. 085, Ecos do Novembro, você já fez o voo visual no 085? Afirmo. Eu falei, teve seu radar encerrado agora afastado de Salvador, 52 milhas noroeste, mantém o nível 085 e para informação de voo e alerta, Recife, na frequência 12545, alternado 126.85. nome é Trilson 12. Pode ir acionar a identificação, chegando ao Palmeiras de Uno, desça para o nível 050. Roger. Bom dia, Azul 2772, próximo ao ponto de espera pronto para decolagem. Azul 2772, bom dia, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 170 graus, 129. A linha decola no 10, Azul 2772. Azul 2772, decolar 222, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom velho. 8027, 1208, 2772, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2772, passou meu pass na Corona Bravo. Azul 2772, contato radar decolagem, suba para o nível 160 via Coral no Bravo. 160 via Coral no Bravo. Ok, autorizado, direto etapa, China 6312. Controle, o Azul 2772, solicita pro de Coral para evitar fumações. Autorizado, direto Coral, Azul 2772. 2772, autorizado Coral. Bom dia, o Azul 4299, gente, da Cunha Aberta. 2280, confirma.